acreditar e tentar abalar. Quero que os inimigos estejam fritos pra ver como um fênix da cinza renascer. Como um guerreiro Conan Bárbaro gladiador, o sofrimento a mente calejou, preparou o paladar para o gosto do sangue, destilou o veneno da mente em instantes. Como um camaleão poder absorver cores, sentimentos, tormento do inimigo não vê. Nesse momento você é minha presa, roubei o seu tesouro, sua mente, sua fortaleza. É nessa hora a dúvida que para no ar, o louco do lado de cá te propôs que você pode errar e que se pra você não é tão forte assim, não tem remédio que te faça esquecer de mim. Dois minutos viraram uma eternidade, pelo que não fez você se sente um combate. Você não é o único, sente 70 milhões entre o bem e o mal, quantos batalhões, usando só 10% do cérebro. Passaram do meio-dia e volta pro mundo moderno. Do outro lado, da senzala pra favela, o patrão é o feitor da era moderna. Sequela, um container de vontade, de ódio ligeiro na inveja, que fica na estreita esperando o meu vacilo. Se pô, faço de tudo pra manter um sonho vivo. Nunca acredito, cada um tem sua verdade. Estreita linha que separa o topo e a realidade. Que muitos já lutaram e muitos vão perder. O pódio tá lá, meu troféu, querer o quê? Ou morre tentando ou morre de tentar. Eu tô pelos meus filhos que me fazem respirar. Acreditar no olhar que brilha. A criança que erra não aprende sozinha, não parasita. Então não fique encostado, não tem luta sem vitória, esse é o estado. Aí irmão, você se olha no espelho, o que você vê? Um escravo ou um guerreiro? Aê, 500 e poucos anos se passaram, não mudou muita coisa. Os irmãos de sucesso ou a mídia tenta corromper? Vai daquele jeito, queima de arquivo. Aê, você que tem seus próprios pensamentos, você é um perigo pra sociedade hipócrita e racista. O mundo tá lá, o seu lugar tá lá. Levanta daí e vai buscar. Da era medieval para o concreto, a melhor arma da história ainda é o cérebro.